Convido você a orar mais uma vez. Convido você a orar mais uma vez. Pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós nessa noite. Pedir ao Espírito Santo que venha sobre nós. De tal forma que esta música, esta letra que declaramos, seja verdade em nós. Cada dia mais. Fale pessoalmente com Ele. Diga: Senhor, eu quero mais do Senhor na minha vida. Espírito Santo de Deus, mais de ti, Senhor, quero mais de ti, Louvado seja o Senhor, irmão, por tudo que nós vivemos nestes dias, pelo privilégio de nós estarmos aqui. E esse tempo é impressionante, como que o simples fato de nós deixarmos o nosso arraial, nossos compromissos, nosso agito, e irmos para um lugar e ficarmos só para ouvir a voz do Senhor, dedicados integralmente ao Senhor. Tão pouco tempo, passou tão rápido, mas como nós ouvimos a Deus. Como nós nos aquietamos diante de Deus. E se você quer um segredo, realmente a Renata um dia disse aqui, eu não sei como é isso, porque as pessoas falam, Deus falou comigo, eu estava em tal lugar, Deus falou comigo, e Deus, o Senhor não está falando comigo assim, mas Deus sempre vem e nos ensina, deixa eu te falar, mas como Deus, eu estou deixando, não, aquieta, para de ouvir todas as vozes que você ouve o dia inteiro, e você vai me ouvir. Você vai começar a me ouvir, aquieta. E a gente não crê que a gente pode deixar as coisas e buscar o Senhor e aquietar. A gente fica aflito, eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, eu tenho que resolver, eu tenho que... E todas as vezes que eu e você não precisamos ir a esse retiro específico, você pode hoje chegar em casa e falar assim, eu quero teu encontro hoje, Senhor. E o Espírito do Senhor vai nos levando a aquietar nosso coração. Você não vai chegar a lugar nenhum correndo do jeito que corre, preocupado do jeito que preocupa, fazendo do jeito que faz. Nós só vamos chegar a algum lugar que vale a pena se nós descansarmos na presença do Senhor, desacelerarmos e aquietarmos o nosso coração. E muitas vezes nós temos que literalmente sair da cidade, desligar o celular. Temos que sair da nossa rotina mesmo. E Deus cuida do resto. E aí nós vamos ouvir ao Senhor. Nós estamos completando 6 anos como igreja nesta cidade. Louvado seja o Senhor por isso. São 6 anos de vitória. São 6 anos de crescimento. Abra comigo a sua Bíblia. Na segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso 17 e 18 dizem assim: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei, diga comigo, crescei. Diga mais forte, crescei. Diga para o irmão que está ao seu lado, crescei. antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Antes, crescei. Nós estamos celebrando 6 anos de vida. 6 anos que o Senhor tem operado milagres todos os dias. Milagres de salvação, milagres de curas, milagres do sustento do Senhor, milagres de restauração, milagres financeiros. Todos os dias nós vivemos como igreja milagres do Senhor. E se há um milagre que eu quero destacar nessa noite, é o milagre do crescimento. Alguém disse aqui nos testemunhos, plantar uma semente e regar, porque Deus vai dar o crescimento. Irmãos, em meio a lutas, em meio a vitórias, em meio a tudo que já vivenciamos nesses 6 anos, se tem algo que nós podemos hoje dizer ao Senhor e agradecer, é pelo crescimento que Ele tem nos dado. Quando eu vi aqueles irmãos ministrando no encontro, organizando, cuidando de todos os detalhes e fazendo com tanta excelência, com tanta graça, não porque estava fazendo bem feito, é porque estava fazendo ungido, abençoado. E eu disse: Senhor, olha o crescimento. Olha o crescimento. A gente podia observar o crescimento da organização, da prática, da habilidade dos irmãos para cuidarem de coisas. Fizemos outros encontros e a cada encontro nós vimos que foi melhorando. E nesse encontro, como as coisas fluíram tão abençoadas, porque é muita organização, é muita coisa, muita responsabilidade, é a vida de pessoas. Alguém parou a sua vida, alguém pagou uma inscrição, foi a um lugar sem saber onde ia, sem saber em que ônibus ia, sem saber onde ia dormir, sem saber o que ia acontecer lá. Que responsabilidade nossa é essa? E chegar lá e ser ministrado, e a graça fluir, e a palavra fluir, e o Espírito Santo fluir. Isso tem que ser compromisso do Senhor, e na verdade é o Senhor dando crescimento. Há uma promessa de crescimento. E nós estamos vendo crescimento. Em Atos, o Senhor diz: enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito. Irmão, guarde isso no seu coração. É promessa de Deus, é característica peculiar do povo de Deus crescer. Se não está crescendo, vai para diante do Senhor, porque Deus vai mostrar por que não está crescendo. Porque tudo que Deus põe a mão, cresce. Jesus é o exemplo disso. Jesus é o nosso maior exemplo. Em Lucas, nós lemos lá que Ele crescia em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e dos homens. Jesus crescia. Diga comigo: Jesus crescia. Em 1 Coríntios, Paulo escreve aquela igreja e diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Eu quero junto com você louvar ao Senhor pelo crescimento que o Senhor está nos dando. Eu lamento muito algumas pessoas que já passaram por aqui e não perseveraram e deixaram de crescer como nós crescemos. É fato, e eu não me constranjo de dizer: todo aquele que não persevera perde de crescer. Todo aquele que acha que tudo que tem está pronto aqui e agora, não espera, não vê lá longe, não investe, não caminha mais uma milha, ele perde de ver o crescimento. Mas se eu e você perseverarmos, irmão, é numa família, é no casamento, é com os filhos, é no ensino, é no trabalho, é na igreja. Se nós perseverarmos, Deus está nesse negócio, Ele vai dar crescimento, irmão. nós vamos crescer em maturidade, nós vamos crescer em humildade, nós vamos crescer em graça, nós vamos crescer em conhecimento, nós vamos crescer como um só corpo. Deus fará a igreja crescer, você vai crescer, irmão, cada dia mais. É característica da vida da igreja crescer. Em Efésios capítulo 4, o Senhor escreve através de Paulo: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Diga comigo: cresçamos em tudo. Diga mais firme: cresçamos em tudo. Naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Em 1 Tessalonicenses, Paulo escreve também no capítulo 3: ora, o próprio Deus e Pai nosso e nosso Senhor Jesus nos abram o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer. Diga para outro irmão aí perto de você: o Senhor vos faça crescer. Não desanima, irmão, não desiste, não para, não muda o rumo, persevera, porque o Senhor vai te dar crescimento. Vai crescer pessoalmente, vai crescer profissionalmente, vai crescer na família, vai crescer na harmonia, vai crescer na alegria, vai crescer em todas as áreas, em maturidade, vai crescer na graça, na unção, vai crescer nos frutos, irmão, vai amadurecer, vai crescer, e lá na frente será uma árvore frondosa que Deus fez crescer, e no tempo certo dá todo o fruto que tem que dar. No capítulo 19 de Atos, o Senhor revela: isto tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso, tanto os judeus como os gregos, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. A igreja estava vivendo a sua vida sem vergonha, sem constrangimento, vivendo a sua vida, mesmo que fosse uma cultura esquisita para quem não conhecesse, mesmo que fosse uma cultura muito diferente para aqueles que seguiam só as suas tradições religiosas, a igreja estava atuante, e o Senhor era engrandecido naquela cidade. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Eu quero dizer a você que nesses 6 anos a palavra do Senhor tem crescido entre nós, a palavra do Senhor tem crescido na sua vida, a palavra do Senhor tem crescido na minha vida e vai continuar crescendo, porque a palavra do Senhor diz que ela cresce em mim e em você, irmão. Paulo e Barnabé, Atos capítulo 12, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, o que tem por sobrenome Marcos, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Diga comigo: a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Nós estamos vendo, irmão, crescimento do Senhor neste lugar. Nós estamos vendo crescimento do Senhor nesse lugar. Um pai pode olhar para o seu filho enfermo, uma mãe aflita, talvez por causa de uma gripe, talvez por causa de uma pequena febre, que é até normal e natural que venha, mas porque ela nunca viveu aquilo, ela se angustia, ela sofre, e ela se preocupa, e ela pede ajuda, mas ela pode crer, com febre ou sem febre, ele continua crescendo, porque um dia Deus fez nascer aquele filho, e Deus liberou crescimento. Assim é a minha vida e a sua vida, irmão. Assim é a vida da igreja. Pode ser que você veja alguma coisa, pode ser que você se entristeça com alguma questão na sua vida, na sua família, mas lembre-se sempre: está crescendo. Como é que você tem certeza que está crescendo? Deus está nesse negócio. Foi Deus quem me deu uma família, foi Deus quem me pôs nessa família, vai crescer. Foi Deus quem me pôs nesse casamento, vai crescer. Foi Deus quem me pôs nessa igreja, foi Deus quem gerou a igreja, vai crescer. Vai crescer. Diga para o seu irmão: vai crescer, irmão. Vai crescer na palavra, vai crescer na comunhão. Nós vamos crescer na comunhão, irmão. Nós temos crescido na maturidade, mas nós vamos continuar crescendo nas experiências, na liderança, nos frutos, na autoridade. Nós vamos continuar crescendo numericamente. Nós vamos continuar crescendo, porque Deus está nesse negócio. Irmão, eu proclamo sobre sua vida: a igreja está crescendo porque você está crescendo. são irmãos que estão sendo levantados como líderes, são irmãos que estão tendo um encargo, o amor, o gosto, o desejo, a alegria da comunhão. Deus está dando crescimento a nós, irmão, e receba isso, você continuará crescendo em nome do Senhor Jesus, porque Deus é um Deus de crescimento. Deus te fará crescer cada dia mais, Deus te fará cada dia mais vitorioso, e o segredo de tudo isso está lá em João. Abra sua Bíblia em João, o Evangelho de João. João capítulo 3, verso 30. Você pode ler alto aí o que está escrito na sua Bíblia? O que está escrito, irmão, na sua Bíblia? É necessário que quem cresça? O segredo é esse, irmão. Porque se Cristo está em nós, quando nós crescemos, só aconteceu uma coisa: Ele cresceu. Se a igreja está crescendo nesses 6 anos, só aconteceu uma coisa: Jesus cresceu. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Se a sua família, se a sua vida está crescendo, e está crescendo, irmão, não deixa o diabo te fazer acreditar em outra coisa. Não está acontecendo outra coisa, senão crescimento. Foi isso que Deus liberou sobre você. E quem é Satanás para mudar isso, irmão? Deus liberou bênção de crescimento. Desde o Éden, Deus disse ao homem: cresça e multiplique, frutifique. Deus liberou crescimento. Qualquer um pode pegar um grãozinho, uma semente agora, e colocar na terra, e você não precisa fazer nada. Ele vai crescer, irmão. Porque Deus liberou crescimento sobre a terra, Ele liberou crescimento sobre a sua vida. Você vai continuar crescendo, a igreja vai continuar crescendo, sua família vai continuar crescendo. E toda vez que vier uma luta, toda vez que vier um problema, toda vez que o diabo lançar uma seta, você pisa nele e diz: eu vou continuar crescendo, porque Deus está nesse negócio. Eu vou continuar crescendo, porque Deus é comigo. Creia nisso, irmão, e eu libero esta palavra no nosso 6º ano. Deus nos fez crescer até aqui, e Deus continuará nos fazendo crescer, porque esse é o segredo: Ele cresce em nós, e quanto mais nós diminuirmos, mais Ele vai crescer. Marido, quanto mais você diminuir, mais seu casamento vai crescer. Esposa, quanto mais você diminuir, mais o seu casamento vai crescer, mais a sua família vai crescer. Quanto mais nós diminuirmos, mais o Senhor Jesus vai crescer. Diga ao seu irmão: você vai crescer, irmão. Você está crescendo, irmão. Creia nisso. Não duvide, irmão. Não duvide. Não duvide por nada. Você continuará crescendo, irmão. Feche os teus olhos. Cante para Ele este segredo dEle. Mais de Ti, Senhor.